Isso supera o efeito do vizinho, mas que ela é especialmente marcante entre os judeus. De uma amostra total de 6.021 pessoas casadas que responderam ao questionário, 140 autodenominaram-se judias, e, destas, 85,7% haviam se casado com judeus. Essa proporção é imensamente maior que a porcentagem que seria aleatoriamente de esperar de casamentos homógamos. E é claro que não se trata de uma novidade para ninguém. Judeus devotos são fortemente desencorajados a se casar com alguém de fora do grupo, e o tabu mostra-se nas piadas sobre mães judias alertando seus meninos para ter cuidado com sixas loiras de butuca para agarrá-los. Veja declarações típicas de três rabinos americanos: recuso-me celebrar casamentos interreligiosos, celebro-os se os casais declaram sua intenção de criar os filhos como judeus, celebro-os se os casais concordarem em participar de um aconselhamento pré-nupcial. São raros os rabinos que concordam em celebrar o casamento junto com um sacerdote cristão, embora haja grande procura. Mesmo que a religião em si não fizesse nenhum outro mal, sua característica divisora, perversa e cuidadosamente cultivada sua apropriação deliberada da tendência natural da humanidade de favorecer os integrantes de seu próprio grupo e rejeitar os forasteiros já seria suficiente para fazer dela uma força maligna significativa para o mundo. O Zeitgeist Moral. Este capítulo começou mostrando que nós mesmos religiosos não baseamos nossa moralidade em livros sagrados, não importa no que acreditemos. Como, então, decidimos o que é certo e o que é errado? Independentemente de como respondamos a essa pergunta, existe um consenso sobre o que consideramos ser certo e errado, um consenso que prevalece de uma forma surpreendentemente disseminada. O consenso não tem nenhuma conexão evidente com a religião. Ele se estende, no entanto, a pessoas religiosas, pensem elas ou não que seus princípios morais vêm das escrituras. Com as notáveis exceções do Talibã afegão e do cristianismo americano equivalente, a maioria das pessoas repete o mesmo consenso liberal e amplo de princípios éticos. A maioria de nós não provoca sofrimento desnecessário, acreditamos na liberdade de expressão e a protegemos mesmo quando discordamos do que está sendo dito, pagamos nossos impostos, não traímos, não matamos, não cometemos incesto, não fazemos aos outros o que não queremos que façam conosco. Alguns desses bons princípios podem ser encontrados em livros sagrados, mas enterrados junto com um monte de coisa que nenhuma pessoa decente gostaria de seguir, e os livros sagrados não fornecem regras para distinguir os bons princípios dos ruins. Uma forma de expressar nossa ética consensual é na forma de novos 10 mandamentos. Várias pessoas e instituições já tentaram fazer isso. O significativo é que eles tendem a produzir resultados bastante semelhantes entre si, e o que eles produzem é típico dos tempos em que vivem. Veja um conjunto de novos 10 mandamentos de hoje em dia, que encontrei por acaso numa página pró-ateísmo na internet. 103. Não faça aos outros o que não quer que façam com você. Em todas as coisas, faça de tudo para não provocar o mal. Trate os outros seres humanos, as outras criaturas e o mundo em geral com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal nem evite administrar a justiça. Mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Viva a vida com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo de novo. Ponha todas as coisas à prova, sempre compare suas ideias com os fatos, e esteja disposto a descartar mesmo a crença mais cara se ela não se adequar a eles, jamais se autocensure ou fuja da dissidência, sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Crie opiniões independentes com base em seu próprio raciocínio e em sua experiência, não se permita ser dirigido pelos outros. Questione tudo. Essa pequena coleção não é obra de um grande sábio, ou profeta, ou de um profissional da ética. É só a tentativa simpática de um blogueiro de resumir os princípios de uma vida de bem hoje em dia, em comparação com os 10 mandamentos bíblicos. Foi a primeira lista que encontrei quando escrevi novos 10 mandamentos num programa de busca, e deliberadamente não procurei mais que isso. O que interessa é que esse é o tipo de lista que qualquer pessoa decente comum elaboraria. Nem todo mundo faria exatamente a mesma lista. O filósofo Donnie House pode incluir alguma coisa do tipo: sempre crie suas normas como se não soubesse se está no topo ou no ponto mais baixo da hierarquia. Um suposto sistema Inuit para dividir a comida é um exemplo prático do princípio de House: quem corta a comida é o último a escolher o pedaço. Nos meus 10 mandamentos emendados, escolheria alguns dos listados acima, mas também tentaria achar espaço para, entre outros, aproveite sua própria vida sexual desde que ela não prejudique outras pessoas e deixe que os outros aproveitem a deles em particular, sejam quais forem as inclinações deles, que não lhe interessam, não discrimine nem oprima com base no sexo, na raça ou sempre que possível na espécie, não doutrine seus filhos. Ensine-os a pensar por si mesmos, a avaliar as provas e a discordar de você. Leve em consideração um futuro numa escala de tempo maior que a sua. Mas deixemos para lá essas pequenas divergências de prioridade. O importante é que todos nós evoluímos, e bastante, desde os tempos bíblicos. A escravidão, que era aceita como uma coisa natural na Bíblia e ao longo da maior parte de nossa história, foi abolida nos países civilizados no século XIX. Todas as nações civilizadas hoje aceitam o que até os anos 1920 era amplamente negado: o fato de que o voto da mulher, numa eleição ou num júri, é igual ao do homem. Nas sociedades iluminadas de hoje, uma categoria que claramente não inclui, por exemplo, a Arábia Saudita, as mulheres já não são consideradas uma propriedade, como sem dúvida eram nos tempos bíblicos. Qualquer sistema legal moderno teria processado Abraão por maus tratos contra crianças. E, se ele realmente tivesse executado seu plano de sacrificar Isaac, nós o teríamos condenado por homicídio qualificado. Mas, de acordo com amores do tempo dele, sua conduta era totalmente admirável, obedecendo a um comando de Deus. Religiosos ou não, todos nós mudamos de forma maciça em nossa atitude quanto ao que é certo e ao que é errado. Qual é a natureza dessa mudança, e o que a motiva? Em qualquer sociedade existe um consenso meio misterioso, que muda ao longo das décadas, e para o qual não é pretensioso usar a palavra emprestada do alemão Zeitgeist e espírito da época. Já disse que o sufrágio feminino é hoje universal nas democracias no mundo, mas essa reforma é surpreendentemente recente. Veja a seguir algumas datas de quando as mulheres conquistaram o voto: Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Bélgica, Suíça, Kuwait, 1893, 1902, 1906, 1913, 1920. 1928, 1945, 1946, 1972006. Essa sequência de datas através do século XX é uma medida do Zeitgeist mutante. Outra é nossa atitude em relação à raça. No princípio do século XX, quase todo mundo na Grã-Bretanha e em muitos outros países também seria considerado racista pelos padrões de hoje. A maioria dos brancos achava que os negros, categoria dentro da qual eles incluiriam os africanos tão diversos entre si mais os grupos não relacionados da Índia, Austrália e Melanésia, eram inferiores aos brancos em quase todos os aspectos, com exceção condescendente do senso de ritmo. O equivalente dos anos 1920 a James Bond foi aquele herói charmoso da infância, Bulldog Drummond. Em um romance, The Black Gang, Drummond faz referência a judeus, estrangeiros e outros povos sujos. Na cena do clímax de The Female of Two Species, Drummond disfarça-se astutamente de Pedro, um empregado negro do maior vilão. Na revelação dramática, tanto para o leitor como para o vilão, de que aquele Pedro é na verdade Drummond, ele podia ter dito: "Você acha que sou Pedro? O que você não sabe é que sou seu arqui-inimigo Drummond, enegrecido." Em vez disso, ele prefere as seguintes palavras: "Nem toda barba é falsa, mas todo negro fede. Esta barba não é falsa, querido, este negro aqui não fede. Então penso, tem algo errado." Li a história nos anos 1950, três décadas depois de ela ter sido escrita, e ainda mal era possível para um menino vibrar com o drama e não perceber o racismo. Hoje, isso seria inconcebível. Thomas Huxley, pelos padrões de sua época, era um progressista esclarecido e liberal. Mas a época dele não era a nossa, e em 1871 ele escreveu o seguinte: "Nenhum homem racional, conhecedor dos fatos, acredita que o negro médio seja igual, muito menos superior, ao homem branco. E, se isso for verdade, é simplesmente implausível que, quando todas as suas incapacidades forem removidas, e nosso parente prognata tiver um ambiente justo, sem favorecimento, mas também sem opressor, consiga concorrer de forma bem-sucedida com seu rival de cérebro maior e mandíbula menor, numa competição que leve em conta ideias e não mordidas. Os postos mais elevados na hierarquia da civilização certamente ficarão fora do alcance de nossos primos escuros." 104. É lugar comum dizer que os bons historiadores não julgam declarações de épocas passadas pelos padrões de seu próprio tempo. Abraham Lincoln, assim como Huxley, era um homem avançado, mas suas opiniões sobre questões de raça também nos soam perversas e racistas. Aqui está ele num debate, em 1858, com Stephen A. Douglas: "Direi, então, que não sou, nem nunca fui, a favor da igualdade social e política entre as raças branca e negra, que não sou, nem nunca fui, a favor de tornar os negros eleitores ou jurados, nem de qualificá-los a ocupar cargos públicos, nem de casá-los com brancos, e direi, além disso, que existe uma diferença física entre as raças branca e negra que, acredito, para sempre impedirá as duas raças de viver juntas em termos de igualdade social e política. E, como elas não podem viver assim, enquanto permanecem juntas é preciso haver uma posição de superioridade e inferioridade, e eu, assim como qualquer outro homem, sou favorável a que a posição de superioridade seja designada à raça branca." Se Huxley e Lincoln tivessem nascido e sido educados em nossos tempos, eles teriam sido os primeiros a se arrepiar, junto com o resto de nós, com seus próprios sentimentos vitorianos e seu tom amelado. Só o cito para ilustrar como o zeitgeist muda. Se até Huxley, uma das grandes cabeças liberais de sua época, e até Lincoln, que libertou os escravos, diziam esse tipo de coisa, imagine o que o vitoriano médio deve ter pensado. Voltando ao século XVIII, é sabido que Washington, Jefferson e outros homens do iluminismo mantinham escravos. O zeitgeist muda, de uma forma tão inexorável que às vezes esquecemos que a mudança é em si um fenômeno. Há inúmeros outros exemplos. Quando os navegadores desembarcaram nas Ilhas Maurício pela primeira vez e viram os inofensivos dodôs, nunca lhes passou outra coisa pela cabeça que não fosse matá-los a pancadas. Eles não queriam nem comer as aves, elas foram descritas como intragáveis. Talvez dar pauladas na cabeça de pássaros indefesos, mansos, que não voavam, fosse só uma distração. Hoje em dia um comportamento como esse seria inimaginável, e a extinção de um equivalente moderno do dodô, mesmo que por acidente, é considerada uma tragédia ainda mais de forma deliberada. Tragédia igual, pelos padrões do clima cultural de hoje, foi a extinção mais recente do Tilacinus, o lobo da Tasmânia. A captura dessas criaturas atualmente tão choradas valia recompensa até 1909. Nos romances vitorianos da África, elefante, leão e antílope, repare no revelador singular, são caça, e o que se faz com caça, sem pensar duas vezes, é atirar nela. Não pelo alimento. Não por autodefesa. Por esporte. Mas agora o zeitgeist mudou. É verdade que esportistas ricos e sedentários podem atirar em animais selvagens africanos de dentro da segurança de um Land Rover e levar as cabeças empalhadas para casa. Mas tem de pagar os tubos para fazê-lo, e são bastante desprezados por isso. A conservação da vida selvagem e do meio ambiente tornou-se um valor com o mesmo status moral que um dia já foi atribuído a respeitar o dia de descanso e a rejeitar imagens de divindades. Os anos 1960 são lendários por sua modernidade e liberalidade. Mas no princípio daquela década ainda era possível ouvir, num julgamento sobre a obscenidade de O Amante de Lady Chatterley, um promotor perguntando ao júri: os senhores aprovariam que seus filhos e filhas pequenos, porque as meninas sabem ler tão bem quanto os meninos, dá para acreditar que ele disse isso, lessem esse livro. É um livro que os senhores teriam circulando por sua própria casa. É um livro que os senhores gostariam que sua mulher ou seus empregados lessem. Esta última pergunta retórica é uma ilustração impressionante da velocidade com que o zeitgeist muda. A invasão americana do Iraque é amplamente condenada pelas baixas civis que provocou, mas esses números de vítimas são uma fração mínima em relação aos números comparáveis da Segunda Guerra Mundial. Parece haver um padrão continuamente mutante sobre o que é moralmente aceitável. Donald Rumsfeld, que hoje soa tão insensível e detestável, teria soado um liberal desbragado se tivesse dito as mesmas coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa mudou nas décadas subsequentes. Mudou em todos nós, e a mudança não tem nenhuma ligação com a religião. No mínimo, a mudança acontece apesar da religião, e não por causa dela. A mudança acontece numa direção facilmente reconhecível e consistente, que a maioria de nós consideraria um avanço. Adolf Hitler, amplamente considerado aquele que levou a maldade a territórios inéditos, não teria nem se destacado na época de Calígula ou Gengis Khan. Hitler sem dúvida matou mais gente que Gengis, mas tinha tecnologia do século XX à sua disposição. E será que Hitler obtinha seu maior prazer, como Gengis afirmava obter, em ver os entes queridos de suas vítimas banhados em lágrimas? Julgamos o nível de maldade de Hitler pelos padrões de hoje, e o zeitgeist moral mudou desde os tempos de Calígula, assim como mudou a tecnologia. Hitler só parece especialmente cruel pelos padrões mais benignos de nossos tempos. Em minha própria época, grandes números de pessoas usam sem pensar apelidos depreciativos e estereótipos com base na nacionalidade, WOP, DAGO, UN, ID, COM, NIP, WOG. Não vou dizer que essas palavras tenham desaparecido, mas hoje elas são rejeitadas nos círculos mais educados. A palavra negro, embora não tivesse a intenção de ser ofensiva, pode ser usada para datar uma amostra de prosa em língua inglesa. Os preconceitos são indicadores da data em que alguma coisa foi escrita. Em sua época, um respeitado teólogo de Cambridge, A.C. Bocuet, podia iniciar o capítulo sobre o Islã em seu Comparative Religion com as seguintes palavras: o semita não é o monoteísta natural, como se supunha por volta de meados do século XIX. Ele é um animista. A obsessão com a raça em oposição à cultura e uso revelador do singular o semita. Ele é um animista para reduzir uma pluralidade inteira de pessoas a um tipo não são monstruosos. Mas são mais um pequeno indicador do zeitgeist mutante. Nenhum professor de teologia ou de qualquer outro assunto em Cambridge usaria hoje essas palavras. Essas dicas sutis da Morris mutante revelam-nos que Bocuet não escreveu depois de meados do século XX. Na realidade, foi em 1941. Volte outras quatro décadas, e os padrões mutantes tornam-se impossíveis de ignorar. No livro anterior citei a utópica Nova República, de H.G. Wells, e devo fazê-lo novamente, já que ela é uma ilustração chocante do que estou tentando defender, e como a Nova República tratará as raças inferiores. Como ela lidará com o negro, com o homem amarelo, o judeu, aquelas multidões de gente preta, marrom, e branco suja, e amarela, que não herdam as novas necessidades de eficiência. Bem, o mundo é o mundo, não uma instituição de caridade, e acho que eles terão de ir embora. E o sistema ético desses homens da nova república, o sistema ético que vai dominar o estado do mundo, será moldado principalmente para favorecer a procriação do que é bom e eficiente e belo na humanidade, corpos belos e fortes, cabeças esclarecidas e poderosas. E o método que a natureza seguiu até então para moldar o mundo, pelo qual a fraqueza foi impedida de propagar a fraqueza, é a morte. Os homens da nova república terão um ideal que fará com que matar valha a pena. Termos depreciativos em inglês que equivaleriam a portuga, gringo, turcaiada, negão, carcamano, baianada, NT em inglês, negro é considerado ofensivo, o equivalente para o preto em português. NT, isso foi escrito em 1902, e Wells era considerado um progressista em sua época. Em 1902 esses sentimentos, embora não fossem consenso, teriam dado o assunto para uma discussão aceitável num jantar. Os leitores modernos, pelo contrário, literalmente engasgam de horror quando veem tais palavras. Somos obrigados a perceber que Hitler, por mais aterrorizante que tenha sido, não estava tão distante do zeitgeist de seu tempo quanto parece hoje, de nosso ponto de vista vantajoso. Como o zeitgeist muda rápido e muda de forma paralela, numa frente ampla, em todo o mundo educado. De onde, então, vêm essas mudanças combinadas e constantes na consciência social? O ônus de responder não cabe a mim. Para meus fins basta o fato de que ela certamente não vem da religião. Se fosse obrigado a apresentar uma teoria, eu abordaria ao longo das linhas a seguir. Precisamos explicar por que o zeitgeist moral mutante é tão amplamente sincronizado em números tão grandes de pessoas, e precisamos explicar sua direção relativamente constante. Em primeiro lugar, como ele é sincronizado entre tanta gente? Ele se dissemina de cabeça para cabeça através de conversas em bares e em jantares, através de livros e resenhas de livros, através de jornais e da mídia, e hoje através da internet. As mudanças no clima moral são indicadas em editoriais, em programas de entrevistas no rádio, em discursos políticos, no blá blá blá dos comediantes e nos roteiros das novelas, nos votos dos parlamentares que fazem leis e nas decisões dos juízes que as interpretam. Um modo de dizer isso seria em termos de mudanças na frequência dos memes no universo memético, mas não o explorarei aqui. Alguns de nós ficam para trás na onda do zeitgeist moral mutante, e alguns ficam à frente dela. Mas a maioria de nós, no século XXI, está agrupada bem à frente de nossos equivalentes da Idade Média, ou dos tempos de Abraão, ou até de tão recentemente quanto os anos 1920. A onda continua avançando, e até mesmo a vanguarda de um século anterior, T.H. Usley é o exemplo óbvio, fica muito para trás em relação a um século posterior. É claro que o avanço não é uma linha contínua, mas uma escadinha cheia de vaivéns. Há retrocessos locais e temporários, como o que os Estados Unidos estão sofrendo por parte de seu governo no início dos anos 2000. Mas, ao longo de uma escala de tempo maior, a tendência progressiva é inegável e vai se manter. O que a impele em sua direção constante? Não podemos negligenciar o papel impulsionador de líderes individuais que, à frente de seu tempo, se posicionam e convencem o restante de nós a avançar com eles. Nos Estados Unidos, os ideais de igualdade racial foram alimentados por líderes políticos do calibre de Martin Luther King e por artistas, esportistas e outras personalidades públicas, exemplos como Paul Robeson, Sidney Poitier, Jesse Owens e Jackie Robinson. A emancipação dos escravos e das mulheres deve muito a líderes carismáticos. Alguns desses líderes eram religiosos, outros não. Alguns dos que eram religiosos fizeram suas boas ações porque eram religiosos. Em outros casos, sua religião foi um acaso. Embora Martin Luther King fosse cristão, ele tirou sua filosofia da desobediência civil pacífica de Gandhi, que não era. E há, também, os avanços na educação e, em particular, a compreensão cada vez maior de que todos nós possuímos a humanidade em comum com membros de outras raças e do sexo oposto, ambas as ideias profundamente não bíblicas que vêm da ciência da biologia, especialmente da evolução. Um dos motivos pelos quais os negros, as mulheres e, na Alemanha nazista, os judeus e os ciganos foram maltratados é o fato de eles não serem vistos como totalmente humanos. O filósofo Peter Singer, em Libertação Animal, é o mais eloquente defensor da visão de que devemos passar a adotar uma condição pós-espécies, em que o tratamento humanitário seja destinado a todas as espécies que tenham capacidade mental de apreciá-lo. Talvez isso indique a direção em que o zeitgeist moral vá avançar nos próximos séculos. Seria uma extrapolação natural de reformas anteriores como a abolição da escravatura e a emancipação das mulheres. Estaria além de minha psicologia e sociologia amadoras avançar mais na explicação sobre por que o zeitgeist moral muda desse modo simultâneo e abrangente. Para os meus propósitos, é suficiente dizer que, como foi observado, ele realmente muda, e não é impulsionado pela religião e certamente não pelas escrituras. Provavelmente não se trate de uma força única, como a gravidade, mas de uma interação complexa entre forças díspares como aquela que impele a lei de Moore, que descreve o crescimento exponencial no poder dos computadores. Seja qual for sua causa, o fenômeno manifesto da progressão do zeitgeist é mais que suficiente para minar a alegação de que precisamos de Deus para ser bons, ou para decidir o que é bom. E Hitler e Stalin? Eles não eram ateus? O Zeitgeist pode mudar, e mudar numa direção em geral progressiva, mas, como já disse, trata-se de uma escadinha, não de um avanço sem solavancos, e houve alguns retrocessos aterradores. Regressões notáveis, profundas e terríveis, foram promovidas pelos ditadores do século XX. É importante distinguir as intenções malignas de homens como Hitler e Stalin do enorme poder que eles exerceram ao